Aí joga, faço presa, tento electros na arena. Um brinde pra nós, gente corte foca a cena. Aí joga, faço presa, tento electros na arena. Eu represento a multidão, sofredores do mundão. Aí joga, faço presa, tento electros na arena. Um brinde pra nós, gente corte foca a cena. Aí joga, faço presa, tento electros na arena. Eu represento a multidão, sofredores do mundão. A sintonia da favela. A humildade é a chave. Sabe como é? O respeito é pra quem tem. Aí, boyzão, vai pensando que tá light. Da caixa de surpresa tem maldade. Tô de volta pro cenário, se segura perto. Se tem quantos por aqui que queriam o meu lugar? Vai se esquecendo do perigo. Aí, joga, faço presa, tento electros na arena. Um brinde pra nós, sem corte foca a cena. Aí, joga, faço presa, tento electros na arena. Eu represento a multidão, sofredores do mundão. Aí, joga, faço presa, tento electros na arena. Um brinde pra nós, sem corte foca a cena. Aí, joga, faço presa, tento electros na arena. Eu represento a multidão, sofredores do mundão. Um cenário de justiça. Vilão versus polícia. Tá merda.